Vou fazer um bingo lá na casa da vovó. Vou fazer um bingo lá na casa da vovó. O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só. O prêmio é minha sogra, sai numa pedra só. E quem ganhou tem que levar. Você não ganhou nada, não fique preocupado, porque na segunda pedra você leva o meu cunhado. Quem ganhou tem que levar. Leva essa droga pra lá. Quem ganhou tem que levar. Leva essa droga pra lá. Eu vou fazer um bingo lá na casa da vovó. Pedra, um prêmio de consolação. Leva um crioulo bicha e uma branca sapatão. Quem ganhou tem que levar. Leva essa droga pra lá. Ei, quem ganhou tem que levar. Leva essa droga pra lá. Eu vou fazer um bingo lá na casa da vovó. Pode levar de montão, eu entrego o prêmio em casa. Só não quero é devolução. Se acaso houver empate, ninguém fique com receio. A gente arranja o serrote e parte a véia no meio. Quem ganhou tem que levar. Leva essa droga pra lá. Quem ganhou tem que levar.